3325, alternando 1288, gol no 785. 3325, 288, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde. TAM 3217. TAM 3217, aguarde cópia com fins. Positivo, nós estamos cientes da informação WISP do 09. Sim. Salvador, gol 1925 para o táxi, 172 ao bordo, autonomia de 4 horas alternas em Campinas. 399, decolado aos 46, chão em controle, 19 decimal 35, bom voo. Obrigado, 1399. O táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da pista 28, chame a torre 198, decimal 6, ajuste 10014. Bom, boa tarde. Táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da torre 198, ajuste 10014, grato, gol 1925. Confirmando o gol 1925, acabou a restrição de manter pro até 3 mil pés. Após a decolagem, curva esquerda, sai da gole. Gente, após a colagem, está autorizado já a curva esquerda para o agora, sem restrição de 3 mil, gol 1925. Boa tarde, eu gol no 755, ciente da informação ATIS, coordena 400 com fim. Ciente, gol no 755. Solo Salvador, muito boa tarde, Webjet 5729, está na posição meia, pronto para cópia com PIN J340, ciente da WISC. Ciente, Webjet 5729, é o número 3 para cópia, aguarde. Aguardando. TAM 3217 para Confins, está pronto cópia? Positivo, prossiga. TAM 3217 para Confins, nível 340 autorizado, decola da pista 28, com primeira curva à esquerda na saída gole, mantém a radial 259 de Salvador por 80 milhas e após voa direto bridge, upers do 16 até Confins. Controle Salvador 119.35, torre 18.6, aciona o 5533, TAM 3217. Cliente autorizado 340 para Confins, decolando da 28 com primeira curva à esquerda no perfil da gole, mantendo a radial 259 até 80 milhas de Salvador. Quando então a proa bridge, prossegue pela upper do 16 até Confins. Controle de saída 1199.35, torre 1118.6, aciona 5533. TAM 3217 correto, chame pronto para pushback saneamento. Estamos prontos no 09, agora para o push saneamento. Está autorizado, chame para táxi. TAM 3217. 217, reportar a táxi. 0-0-2-4-2-0-6. 266, visual com tráfego da Gol no táxi? Tá, visual. Trip 5226, após passagem do Gol, vai ingressar via Alfa, Kilo e aguardar no Pátio 3 para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, aguarda na parte 3, chega no 1, 5266. Dado ainda com o centro Recife, vai chamar então mais próximo, tá? 3636. Muito obrigado, senhor. Ah, e apenas pela informação, vai fazer o RNAV, tá? 3636. 40, limitado pelo localizador, descendo para 2 mil pés, igual a nós, 395. Para a mudança de rota, que anteriormente era peso 1-4. Então, por gentileza, solicite a companhia para mandar a CHG para atualizar lá no PLN, no plano de voo de Recife, a rota correta. É só para hoje ou são todos os voos? Todos os voos. O repetitivo está errado. Desde 20 de outubro, né? Ainda não foi atualizado, então algumas companhias já atualizaram e a Gol tem mandado as CHGs, no caso dos voos da Gol. Mas a desse voo do Gol no 077 não chegou pra gente, também não chegou pro plano de voo de Recife. Tá bom, obrigado. Controle Salvador, Gol no 399. No 399, prossiga. A possibilidade Guarros, apresente brief. Aguarde. No 755 para Confins, nível 400 autorizado. Decola da pista 28, mantenha radial 25. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda. A saída Gole. Mantenha radial 259 de Salvador por 80 milhas e após voa direto Bridge, Upper Zulu 196 até Confins. Controle Salvador 199 decimal 35, Torre 198 decimal 6, aciona 5553, gol no 755. 400 está autorizado para Confins. Decola da 28 com primeira curva à esquerda. Mantém a radial 259 de Salvador por 80 milhas. A saída vai ser a Gole, o perfil da Gole. Após Bridge, Upper Zulu 16, depois Confins. Vai chamar a torre 118.6, 119.35 ao controle. Estacionado no transponder 5553 no 8 e pronto para pushback acionamento. O 755 somente confirmando, após curva à esquerda, decola da 28, primeira curva à esquerda, Gole, aí na radial 259 mantém 80 milhas e aí então prossegue para a Bridge. Correto, então 28 esquerda, Gole, 259 na radial, 80 milhas, Salvador. Após Bridge, Upper Zulu no meio, confirma. Correto, 755, aguarde para início de pushback. Guardando. Já tem a posição do 35266, Solo? Afirmativo, já tem a posição, porém eu tenho um tráfego lá no setor que está realizando pushback, um Airbus da TAM. Vai aguardar na saída do pátio 3, vai guardar o táxi da TAM, pelo táxi Juliette, e após ingressa para a remota 1-3 do pátio 1. Excelente, aguardo TAM, remota 1-3 após o TAM, 35266. O Gol no 755 vai correndo com a equipe de solo para guardar o parqueamento do Embraer no 70 da Passaredo, a retaguarda, e após iniciar o pushback. Coordenação no 755. Solo, confirma para o 35266, tem um fiscal de inferno nos chamando aqui no pátio 3. Pra gente aqui tá pátio 1. É, mas ele tá chamando a gente aqui. É, ele tá ao lado dos ATR da companhia. Eu vou ligar para esse aéreo então para confirmar. Ok, vou agora na posição da sua escuta aqui, o 266. Solo da 3567, boa tarde. Por gentileza, confirmar para a saída prevista a Brasília. Gole, Val Fito. Ok, mas foi essa. Webjet 5729, pronto para cópia? Pronto. Webjet 5729 para Confins, nível 340 autorizado. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda. Saída Gole, mantém radial 259 de Salvador por 80 milhas e após voa direto Bridge. Após Bridge, direto Confins. Controle Salvador 199 decimal 35, torre 198 decimal 6, aciona 5562. Webjet 5729. 5729 está autorizado voar Confins no 340. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda na Gole. Intercepta radial 259 por 80 milhas após voar Bride. Depois de Bride vai voar Confins. 119 decimal 35 é a frequência do controle. 1862-5562 é o transponder para o 5729 na posição 6. Correto, chame para posicionamento, objeto 5729. Chama lá para o posto de posicionamento, 5729. 35266, após contato telefone com a Infraero, eles confirmaram, pode prosseguir para pro, a posição meia dúzia do pátio 3. Certo, posição meia dúzia, pátio 3. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. O Gol no 755 na escuta? No 755. No 755, agora é só aguardar o início do Airbus da TAM, do táxi do Airbus da TAM retaguarda, e após estar autorizado o pushback. Aguardando, 755. Eu matei essa aí, eu passei 223. Esquerda para o 330, autorizado ILS no 395. Esquerda para o 330, autorizado ILS, gol no 395. O 649, vetor para interceptar o ILS, esquerda para o Confirmando, esquerda, proa 0, 1-0, limite localizador 2000 pés, Gono 649. Proa 10, limite ao lock, 1014, Gono 649, 2000 pés. Capitão 70 para desvio de informação à frente azul 4206. Qual a proa azul 4206? 70 por 10 milhas. Autorizado, proa 70, 4206. Quero ver. ZO77 na escuta de solo? Confirme chamando TAM 3217? Não, negativo, Gol no 077. Condor 076, clear 2000 feet, attempt 31014. Condor 076, clear descent altitude 2000 feet, the QNH 1014. Volume 649 esquerda, proa 330, 2000 pés, 1014, redução para 1809, no 649. Reduzindo 1.0, Gol no 649. Azul 4206, vai manter pro 070 por 15 milhas em caso de falha de comunicações, reassume na proa Gilzan para interceptar a final e desça para 2014. Proa 070 para 2 minutos e falha de comunicações após 2 minutos para de Gilzan. Bono 395, torre 118, meia dúzia. 10 horas e 15 minutos, alternativa primária, Guarulhos. Meia dúzia. 186. Bono 649, estabilizar, torre 118, meia. 186, Bono 649. Bono 076, approaching, it's bit. Roger, clear, DI Lance, report established, 076. Bono 076 out of each pitch, clear the ILS, runway 28, circle. Pro Salvador, boa tarde, WebMeia720. Boa tarde, 20, via chegada e pitch, 2000 pés, 1014, no 014, repórter estabilizado no ILS. Via pitch, 1014, portaria estabilizado no ILS, WebMeia720. Igor 649. Coordena a pro de Zambi pro passarelo 2231. O 2231 cruzando 160, chama o centro Recife. As frequências 1-3325, 1288 solicitando a pro 2231. 3325, 288, grato, 2231. Estou Gol no 649. Gente no 649, aguarde pista livre, vento 210 graus, como 5 nós, altímetro no 0, no 4. Aguardando pista livre, no 649. Plano 395, solo 59, livre à esquerda, antes da alfa, chame solo 121 decimal 9. 219, antes da alfa, zero. Para 2010, azul 4206. Esquerda agora na proa 350, autorizado ILS, desce 2000 com 1014, azul 4206, redução para 180 mais. Esquerda 350, descendo para 2000, azul 4209. Firma, são 200 mais. Reduzindo para 200, 4206. É livre pouso no 649? Agora é livre pouso no 649, vento 210 graus, cono 5 nós. Livre pouso 28, no 649. Complete curva esquerda na proa 300, reporta estabilizado no ILS, azul. 4206, esquerda 300, reportaria ILS. Canal 076, localize established. Roger 076, contact tower, 186 along. Canal 076, 186 along, sir. Acompanha ingressando 8, ou se da presente posição já é possível com segurança que o tráfego ingresse no 8. Afirmativo, está afastando mais um pouco para livrar a posição 8, 1755. Gente, obrigado. Salvador, Lima Bravo Alfa. Bom retorno, informe pessoas a bordo, Lima Bravo Alfa. 8. 8 a bordo, ciente. Porta no farol do Itapuã. E 49, solo 02, livre à esquerda, antes da Alfa, chame solo 121 decimal 9. Esquerda 1219, dono 649. 2119, somente informando que após a colagem 28 não tem mais a restrição de manter pro até 3.000 pés, vai prosseguir via Kilo e Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, torre 198 decimal 6, ajuste 10, 14. Boa tarde. Cente Kilo Alfa após torre 118, 6, trip 5209. Condo 076, wind 210 degrees with 13 knots, QNH 1014, report runway in sight. Condo 076, QNH 1014, and vehicle. Solo Webjet 579, pronto para despegamento na posição 612. Webjet 5729, aguarde para início do pushback. Aguarda. With 13 knots, QNH 1014, a light to moderate rain. Condor 076, stop the left and runway 28, clear to lane. É bem difícil, hein? Nem esse Embraer aí da trip? Não, na Embraer não. Aí, eu acho que o da trip passa. Ah, confirmando agora com o visual um ATR. Afirmativa, após passagem do trip, o senhor vai ingressar via Kilo no pátio 3 e aguardar para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3, ok, gente, 1649. O ATR vai seguir aí, mais para direita um pouquinho aí, para levar o gol e agradecer a atenção dele. Cetris, obrigado, hein? O gol no 755 para o táxi, 127 a bordo, 3 horas e 10, alterna Campinas. Gol no 755, táxi via Juliette e Alfa. No ponto de espera da 28, chame a torre 198, decimal 6, ajuste no 0, 14, uma boa tarde. Uma boa, Juliette e Alfa na 28186, ajustado 1014, no 755. Webjet 5729, vai aguardar a passagem do Boeing da Gol retaguarda e após a passagem do Gol, se livre o pushback, chama entrando para o táxi. Aguarda o Gol passar na retaguarda, vai iniciar o pushback, chama para o táxi 5729. Opa, toma 4791 para o táxi 171 a bordo. 4 horas e 30 de autonomia alterna ao Galeão. Pantanal 4711, tem táxi via Índia e Alfa, vai manter posição entre a Índia e a Juliette, aguardando passagem de tráfego da Gol, e após prosseguir como número 2 até o ponto de espera da 28, no ponto de espera torre 198 decimal 6, ajuste no 014, Pantanal 4711. 014 iniciando o táxi, porém mantém posição na Alfa antes da Juliette, aguardando a aeronave da Gol. Prossegue na Alfa até o ponto de espera com o número 24719. Obrigado, boa tarde. Solo Salvador, gol no 077, portão 4, pushback acionamento. Gol no 077 no 04, aguarde para início pushback. Guarda. voltando com 3 milhas, ruas 14206. Gente, aguarde mais alguns segundos, a aeronave livrando a pista nesse momento. Sul 4206, vento 210 graus, fundo 49, altímetro no 0 no 4, livre pouso na 28. Livre pouso 28, 4206. Taxi Alpha, hold short before taxiway Juliet. Taxi Alpha, hold short before taxiway Juliet, contra 376. Pantanal 4711, na guarda, o Golfo está aqui à nossa direita, aí? Afirmativo. Guardando então. 3, vou no 649. Afirmativo, gol no 649. Vai aguardar para ingresso no pátio 1 o táxi do Webjet, que está agora no pushback no gate no 6. Através do gate 6. Após o táxi do Webjet, vai ingressar para o portão 07. Ok, está visão também no Webjet, vai aguardar. Posso prosseguir para o 7. Gol no 649. Vertical do farol. Vicente, Lina Bravo Alfa, condições para seguir para 35? É, confirma para 35? Tem condições de prosseguir para 35? Informa o vento no momento 210 graus, com no 3 nós. É, tem preferência pelo 17, pode ser? Vicente, então temos um tráfego para decolar, mantenha o farol, aguarde autorização para prosseguir para 17. Curvando à direita para 360, guarda para a bola. Azul 4206, solo 08, livre à esquerda, mantém a posição antes da Alfa. Livre à esquerda, para manter a posição antes da Alfa, azul 4206. Afirma o solo 121, decimal 9. 219, 4206. Torre, o trip 5219, ponto de espera, 28, pronto. 5219, mantém o ponto de espera. Ok. Prosseguindo, 0-5-5. Para o táxi 5729, 152, 3 horas e 19, Guarulhos. 217, livre decolar da 28, vento 210 graus, como 2 nós. Livre decolagem, da 3217. Decimal 6, ajuste no 0 no 4. Uma boa tarde. Boa tarde, táxi Juliette Alfa, 1186 no ponto de espera, o 5729 no 0 no 4, obrigado. Ó, o azul 4206 levou na Alfa, tá dando passagem ao Golfo. Azul 4206 vai aguardar passagem do Gol, do TAM e do Webjet. Após, vai prosseguir via Alfa e manter posição antes da taxi Juliette. Gol, TAM e Webjet após via Alfa, chamante da Juliette, azul 4206. Após o TAM, pode seguir pelo Aquilo, parte 3, 4206? Confirme. Após o TAM, pode seguir pelo Aquilo e parte 3? O azul, ele vai pro gate 9 do parte 1, mas eu tenho dois tráfegos para ingressar no parte, então prossiga de acordo com a instrução. Ok, vai aguardar o web então e via off chama na Juliette, 4206. Salvador, TAM 862, pushback chamamento, tá no pátio 03, remoto. TAM 8002, autorizado, chame para o táxi. Um ataque 862. Tem previsão para o 1077? O 1077 no gate 4, agora autorizado, chama para o táxi. Tá autorizado o pushback, chamamento, chama para o táxi, 1077. O Condor 076, clear taxi via Juliet to gate 11. Ok, clear taxi via Juliet to gate 11, Condor 076. 217, decolada aos 10, chame controle 19935, bom voo. Muito obrigado e bom trabalho. Boa tarde, o gol do 1001. Até agora a gente não recebeu. Foi solicitado sim. Gente, aguarde. Metro no 0 no 4. Meu 10 e pitch no 0 no 4, o gol do 1001. Salvador, Condomínio 2, informação de 6. No 612, 3 mil pés, chegada CARI, ajuste no 0 no 4. 3 mil, chegada CARI, após, Jona, pode voar o 3 mil 2? Chegada CARI, aguarde autorização no 612. Ok. Controle, boa tarde, TAM 3207. 3217, sobe 340, gole. Na gole, 340 avistado, livre pouso na 17, vento 210 graus, condo 3 nós, altímetro no 0 no 4. 0 no 4 para a 17. Torre, boa tarde, jogou no 755, próximo ponto de espera da 28. Frente, mantém o ponto de espera no 755. Será. Azul 4206, próximo da Juliette. Azul 4206, via Juliette, gate 09. Juliette, gate 09, obrigado, 4206. Bravo Alfa, sinal abaixado pra lá. Gente, livre pouso, Bravo Alfa. Não. O táxi, voo no 077, autonomia 3 horas e 33, alterna campina, de avião 23. Passou. 077, aguarde para o início do táxi. Aguarda. No 601, não faça essa curva esquerda para levar para o motor. No 601, no curva esquerda, autorizado os desvios após impeach. Obrigado. Estabilizando o localizador, pensa a visão. Ou melhor, estabilizando a LS, pensa a visão. 2 é a torre 118, decimal 6. 118, obrigado. Vamos no 077 na escuta. Prossiga. A gente está verificando aqui com o centro para verificar a situação da CHG, porque a gente não recebeu a CHG completa. Peço a gente ver se verifica com a sua companhia como foi enviada essa CHG. A gente vai entrar em contato com a companhia. Torre Web 6720 está avisado em baixar de casa, está passando no... Torre Web 6720, reporte Campo à Vista. Vento 6720, vento 200 graus, cono 5 nós, altímetro no 0 no 4, pista molhada, livre pouso na 28. Autorizado pouso, web 6720, sim. Entendido. A gente vai checar aqui novamente no centro. O que nós encontramos aqui no nosso sistema foi uma CHG 1907. Isso mesmo. A gente vai checar aqui no centro a sua CHG, ok? No nosso sistema já contém a mesma e aguarda instruções para o táxi. Aguardando, 077.